Secção 8 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Cristina Luiz. Capítulo 7. O Recinto da Penitência. É noite. Uma lâmpadazinha alumia frouxamente o corredor do convento das Carmelitas. O som de uma sineta, fúnebre como a toada da campainha que tange no viático, tilintava aos passos e lentamente. Vão-se abrindo as celas das freiras uma após outra. Algumas perguntam em tom aflito o que vai acontecer. As professas novas tentam em vão que as velhas religiosas lhe o digam. Grande número delas caminha ao longo do dormitório, com aspecto de medo. As duas noviças, Santa Ângela e Cinco Chagas, vão pressurosas, procurando Bárbara, que as espera transida do espanto causado por umas palavras ouvidas na véspera. Não pode recusar-se àquela reunião, mas segue-a com visível repugnância. E a sineta vai tangendo sempre, uma a uma, seguindo aquela melodia da noite e da angústia, semelhante ao Ângelus pelo som argentino e ao dobre afinados pelo lúgubre das notas, as freiras descem as escaleiras de granito. Reina ainda a escuridão quase absoluta. A perlada desenvencilha uma chave da cintura, abre uma porta de dois batentes e as monjas penetram num vasto recinto. A meia treva que aí se condensa não deixa desde logo entrever o local onde estão. São enormes as dimensões daquela quadra. Dá a lembrar um salão de tribunal. Ao ver a variedade de esquisitos objetos que aí se amontoam, lembra-se aquilo será um dos horrendos subterrâneos que a Inquisição decorava de instrumentos de tortura, com a diferença que a Inquisição agarrava da vítima para acorrentá-la ao potro e ali, fenómeno incompreensível, a vítima suplicava aos algozes que a iniciassem nos mistérios da flagelação. As paredes negras não recebiam o menor reflexo da lâmpada pendente ao meio. Só de longe a longe uma faísca argentina reverberava em malhas de ferro de uma camisa semelhante à cota dos cavaleiros, ou as puas das sandálias de ferro tremeluziam cintilações. As religiosas entoaram o plangente salmo do Miserere. Esta poesia vibrante de gritos de angústia, conclamada na escuridão por mulheres prostradas com os braços em cruz e o rosto no pavimento, era horrível de ouvir-se. A intervalos, a voz da perlada sobrelevava a das freiras. Era quando o poema de David tinha palavras mais análogas à situação. Asperge-me com o hissope para que eu me purifique. E as freiras respondiam: Asperge-me e eu serei mais branca do que a neve. Concluída a salmodia, a perlada ergueu-se. Com os lábios crispantes, a fronte lívida de pitonisa, sofriando a voz seca e soturna, falou assim ao rebanho curvado a seus pés. É chegada a hora do sacrifício, sanguinolento como o do Calvário. O Senhor não quer hecatombas de cordeiros e de novilhas. Quer que suas filhas se lhe sacrifiquem até ao sangue. Vós não sois esposas de um Deus de glória, mas do Cristo agonizante no Calvário. À luz celestial, radiada de vossas chagas voluntárias, é que sereis reconhecidas no dia final. Concentrai toda a vossa fé, espertai toda a vossa coragem, meditai na constância das mártires belas, novas e delicadas como vós. Quem não quer aguentar sua cruz é indigna de mim, diz o Senhor. Ó virgens, salpicai de sangue vossas palmas e arneses. Invocai o martírio como um favor. Implorai força para sofrer dores excruciantes, a fim de vos tornardes mais dignas dos amplexos do esposo. De sobre as ruínas do corpo é que a alma se levanta esplendorosa. Odiai a carne para adquirir imortal recompensa. A sexta-feira é o aniversário da morte de Jesus. Morrei também, ou ao menos roçai nos lábios o cálice da amargura. Estendei as mãos aos cravos, as pádoas à cruz, deixai escorrer sangue por pés e braços, e, santamente cruéis convosco, alentai-vos, fortalecei-vos para uma nobre porfia. Quem me dera ver-vos a disputar as lancinantes dores do Deus do Gólgota e com as mãos abertas para mim a implorá-las. Ó vós que conheceis as amargas delícias da mortificação, vós que conheceis a paga que Deus vos dá e cujos delíquios vos igualam às santas, vindes clamar com Santa Teresa. Sofrer ou morrer, vinde repetir como São João da Cruz, eu fui recaldeado no amor como em frágua. Vinde, ardei, sofrei, morrei, se queres ganhar o direito de reviver. A prelada fez uma breve pausa. As freiras ergueram-se vagarosamente. Algumas acocoradas ficaram com as mãos cruzadas sobre o peito, outras, pendendo a fronte, punham as mãos suplicantes e as mais ardentes tiravam os braços para a prioreza. Bárbara escutou aquilo tudo estupefacta. Cinco chagas sorriam em êxtases e Santa Ângela tremia de impaciência estendendo as alvas mãos para a prelada que prosseguiu. Meditai nas agonias do Cristo no Jardim das Oliveiras. Ele, em resgate do mundo, oferecia-se como vítima, e, contudo, tamanho é para a humanidade o preconceito da dor física que bradou: meu Pai, afasta de mim este cálice! E, ferindo-se no peito, recebia a paixão inexorável como um decreto da justiça divina. Não calculeis sobre a vossa fragilidade. Eu sou forte naquele que me fortalece, diz São Paulo. Cada uma de vós pecou, fira-se cada uma no próprio seio. As que se persuadem possuir ainda a inocência batismal, espiem os crimes do mundo que se condena a esta hora em que nós sofremos. Mea culpa, mea culpa. E então uma religiosa saltou para o meio da sala, pegou da pedra suspensa na correia de couro e deu com ela tão fortemente no peito que soluçou um rouco gemido. Mas este grito de dor, longe de aterrar a companheira, pareceu reanimá-la de tão viva inveja que caiu por terra, extenuada de sofrimento, espumando o sangue. E para logo irromperam todas num brado de mea culpa, homicida. Porém, a voz da prelada dominou os gemidos das pacientes, clamando assim: quem dirá as agonias do Salvador na noite antecedente à sua morte? Vedo-lo errante de tribunal para tribunal? Aqui, vestido com túnica de histrião, ali, esbofeteado por um soldado, por toda a parte, ludíbrio de apupos, de escárnios e desprezos. Ei-lo chega à casa de Pilato, do covarde que o acha inocente, e sacrifica-o. Não ao honrar do povo, mas ao medo dos romanos de quem depende. Este homem está inocente, diz ele, e contudo consente que o flagelem. Vede-o, arrastado pela soldadesca, chusma de algozes ali feitos de improviso. Vede-o sem defesa e silencioso, enquanto as vestes lhe são esfarpadas por miseráveis que o maniatam à coluna dos açotes. Ei-lo, o homem das dores, que sinistros vergões culpem os látegos naquelas carnes virginais. Quem contou o número de açoites que verberaram o Filho de Deus? Àquele espetáculo os anjos cobrem o rosto e a terra sorve convulsa o sangue inocente do Cordeiro Imaculado. Eis aqui o vosso pretório. Minhas filhas, a coluna está erguida. O suplício espera-vos. Quem ama bastante o Salvador para aquinhoar com ele o mais sensível dos seus tormentos? Quem vem maniatar-se ao poste? Quem quer ser flagelada por amor a Jesus? Cinco Chagas saiu à frente com o rosto brilhante de entusiasmo. Blandina, a mártir leonesa, devia ter aquela casta formosura quando aprenderam à coluna em redor da qual tigres e leões chegaram a lamber-lhe as plantas. A mestra das noviças, rápida como o pensamento, introduziu as mãos de 5 chagas na golilha de ferro chumbada na coluna. Imediatamente uma freira descintou o seu hábito e o deixou resvalar pelas páduas, ela inteiramente despida. 5 chagas pediu um brado de pudor. As disciplinas, as varas, os tagantes de couro, tudo o que quiseres, antes quero todos os martírios que ver-me nua. Filha, respondeu a perlada, ainda não compreendes o Cristo. Lembro-te que Jesus, Deus da castidade, foi exposto nu diante da vil gentalha. Feito certo sinal, uma freira velha lançou mão de uma disciplina e começou a açoitar o corpo das 5 chagas. Cada golpe ia progredindo em força. A menina estorcia-se, confrangida pela dor. Gritava por Deus, soluçava escabujando. Às vezes parecia desmaiar, mas de repente ela mesma pedia que lhe exacerbassem a tortura. Quando o braço da velha fraquejou, a vítima recostou-se desfalecida à coluna. O hábito cobria-lhe os pés. As costas, cortadas de vergões roxos, ressumavam orvalho de sangue. — o meu vestido! — exclamou ela. A prioreza pôs-lhe na cabeça uma coroa de junco com véu negro e deixou-a assim. 5 chagas chorava sufocada. A dor da freira não impressionava as monjas que já haviam passado por semelhantes provações. Ao avesso da mínima piedade, era horrível vê-las a despirem-se e a proverem-se de disciplinas que tinham nas extremidades balas de chumbo. Algumas acolchetavam no alto dos braços nus braceletes de lhama de ferro, com umas puas por dentro que entravam pelas carnes. Outras cingiam à cintura um cinto da mesma natureza, da largura de uma mão, e deste modo estavam imóveis, orando. Santa Ângela, vendo que uma das suas companheiras calçava umas sandálias de ferro, tirou umas da parede, calçou-as e ligou as pernas com as correias. Ao levantar-se, esteve para cair. As solas dos pés sangravam-lhe feridas nos cravos de que as sandálias estavam eriçadas. A voz da perlada sobrelevou às surdas lástimas arrancadas pelo sofrimento da seguinte forma. Humilhai-vos. Sede, como diz Isaías, não entes humanos, mas vermes. Tomai sobre os ombros flagelados a cruz do Salvador dos homens, e como ele caí sobre o peso esmagador. Que os vossos débeis braços se cansem a sustentar o instrumento das torturas. Não importa, ide até ao fim da vossa paixão. Exaltem-vos as próprias dores, lágrimas e sangue, tudo vos será contado. Uma das flageladas acurvou-se, ergueu do chão uma cruz de pau de peso de 80 quilogramas, levantou-se com muito custo, caiu, ergueu-se outra vez, sustendo-se dificultosamente e, arqueando-se e gemebunda, arrastou-se até meio do recinto. Aí caiu lívida, extenuada, e ficou meio prostrada sobre a cruz, buscando ainda com os braços cingi-la até que perdeu a consciência da vida. Assim como os fanáticos indianos e os aisaiuas se excitam mutuamente com o espetáculo de seus sofrimentos e a porfiam no requinte da crueza, por igual teor as religiosas encerradas na casa penitenciária embriagavam-se contagiosamente no padecer. As novas chamavam a si as velhas, investidas no cargo de atormentar, e pediam açoites, disciplinas, coroas de espinhos, espartilhos de ferro. Possessas daquele delírio, soluçavam ao mesmo tempo que a salmodia do Miserere cobria com a toada os clamores das penitenciadas. Era uma vertigem, a demência sem nome, a histeria sanguinária. Aqueles corpos tenros, alvos e flácidos atiravam-se ao martírio mais sedento do que o fazem as amantes aos braços que as acariciam. Afinal, distinguia-se claramente o conjunto desta cena. Cinco Chagas, nua, amarrada à coluna, Santa Ângela esvaída sob o peso da cruz, o maior número meio vestidas ou soltando-se com disciplinas ou com uma das pedras suspensas no teto. Por fim, a voz da perlada reboou de novo. Ao Calvário! Ao Calvário! As crucificadas serão as queridas do crucificado. Quem sobe ao patíbulo? Quem vai imitar o senhor do Gólgota? Quem arde em sedes do cálice de fel para se embriagar depois com as inefáveis delícias que o esposo reserva às suas amantes? Ao Calvário! Santa Ângela levantou-se como galvanizada sobre os pés esgarçados pelos picos das sandálias e avançou cambaleando até ao ângulo mais escuro da sala. Sobre a parede negra via-se uma enorme cruz. A prumo e lateralmente havia golilhas de ferro destinadas a suspender o tronco e os braços. Na base da cruz ressaltava uma tábua sobre que a crucificada havia de apoiar os pés. Minha filha, tu és a pomba dileta de Jesus, disse a prioreza à pálida penitente. Amparou-a, ajudou-lhe a pôr os pés sobre a prancheta, ajeitou o aparelho das golilhas e, instantes depois, o corpo da formosa moça mostrava-se inteiro, sobressaindo por sua alvura a cor negra da parede. Instantaneamente conclamaram todas: Milagre! Milagre! Santa Ângela já não se contornava sobre um fundo escuro. Um foco, suavemente luminoso, a aureolava de uns alvores matutinos, mosqueados de raios de cor-de-rosa, resplendor maravilhoso como o do dilúculo, só definível com as palavras escritas nas vidas dos santos, sempre que aí se referem êxtases de bem-aventurados, de líquios e arrebatamentos para além-mundo. Vistes as telas de Murillo e a noite de Correggio? Compreendereis o efeito produzido por aquela claridade mágica e súbita. O corpo nu da juvenil religiosa parecia cercado de nimbo celestial. Com a fronte um pouco pendida e os joelhos tanto ou quanto curvos, Santa Ângela ficou imóvel. Nada mais para assombro e dor que o espetáculo daquela mulher crucificada. O entusiasmo das monjas redobrou à vista do prodígio. Era então o pedirem todas a cruz, todas a implorarem torturas para participarem da glória de Santa Ângela, porque santamente a invejavam. Que doloroso lance de olhos lhe fixava a cinco chagas! A perlada andava por entre os grupos, acirrando o zelo das frouxas e alentando o fervor das zelosas. A loucura da cruz alucinava todas vertiginosamente, chatuada uma. A prioreza distinguiu-a e, dirigindo-lhe a palavra, perguntou: — E tu, Bárbara, não farás nada por Deus? — Por Deus dei eu a minha vida à clausura. Não humilharás teu orgulho imitando tuas irmãs? Receio desonestar a minha castidade, respondeu Bárbara. Fizeste voto de penitência, contrariou a perlada. A vida aqui é já de si longa penitência, nossa madre. Iludi-me contigo. Tive-te em conta de vaso de eleição. Julguei-te vencida por Cristo, crucificada por amor dele e digna dos seus celestiais abraços. Quero sair daqui, disse Bárbara com uma voz soturna. Enoja-me a vista do sangue. Desmaio com este enjoativo cheiro. Conserva-te para que o exemplo te anime. Eu desprezaria a dor se não houvesse nela a impureza. A nudez de minhas irmãs faz-me sofrer. Só Deus as vê, murmurou a perlada. Neste momento, Bárbara inteiriçou os braços tão rigidamente como se fossem de pedra e apontou para a parede que defrontava com a crucificada. Um postiguinho se abrira naquele momento, e Bárbara, apontando, exclamava: Ali! Ali! E caiu sem sentidos no sobrado. Fim da secção 8.